E nós andamos aqui a fazer o quê? Será que a Providência estabelece um tempo intermédio em que nós temos que viver no exílio, mas viver? A história do cristianismo pode ser vista de alto a baixo como uma tentativa de romper esta tensão que Irenaeu Maru chama tensão escápica, não escatológica. Escatológica diz respeito ao tratado das coisas últimas, não, escática, esta tensão entre já acabou de facto o mundo, mas Deus quer-nos aqui, misteriosamente, e nós temos que construir uma morada. O mundo dos homens tem que se fazer na mesma, embora nós não lhe pertençamos. A história do cristianismo pode-se ver como um filão milenarista que colheu muito apoio daquela escola asiática que temia os alegorizantes alexandrinos, um filão milenarista que nunca abaixou o nível da expectativa da consumação do tempo. A segunda vinda é para amanhã. Para amanhã, que digo eu, é para hoje. Isto é tudo uma ilusão. Estão a ver que uma instância utópica, isto assim não há tensão. Para haver tensão tem que haver dois polos. Tem que haver, sim, mas Deus quer-nos aqui, quer-nos no exílio. A Providência, misteriosamente, atribui-nos um tempo para construirmos uma demora, uma morada neste exílio. Se eliminarmos um dos polos, desaparece a tensão. Muitas formas de cristianismo que depois foram sendo marginalizadas e que acabam por volta do século VI, deixam de ter representantes ao nível do grande pensamento da grande igreja. A grande igreja é uma expressão cunhada em sentido ecuménico, para não dizer igreja católica, a gente pronto, faz a homenagem para dizer que os outros reformados também são herdeiros da grande igreja. É uma expressão muito equívoca, mas agora passemos. O milenarismo desaparece da grande igreja pelo último, deve ser, Lactâncio. São Justino já dizia, bem, de facto alguns cristãos acreditam, mas isso não é essencial para sermos cristãos. O Tertuliano, que acaba montanista, o montanismo esperava em Pepulsa, na Frígia, estava lá uma aldeola e esperava que ali é que vinha descer, até limpavam o adro para ver onde é que ia descer Jerusalém. Literalmente esperavam a descida da Jerusalém Celeste do Apocalipse. E todos os grupos marginais que viveram, que rebentaram, que não aguentaram a tensão, redundaram, desde o princípio da história da Igreja, em duas atitudes. Uma é a paralisia. Já São Paulo não dizia aos Tessalonicenses, trabalhai, quem não trabalha não tem direito a comer. Porquê é que ele dizia isto? Porque andavam lá, uns estavam à espera que o mundo acabasse e de facto não valia a pena trabalhar. Jejuar, sim, para nos prepararmos, estamos preparados para ir ao encontro da Jerusalém que desce, para que andar a trabalhar, para que casar-se. E, de facto, o São Paulo, que vivia profundamente este drama, porque São Paulo tinha um amor sensível e carnal ao outro mundo, de facto, que ele só queria que to schema, to cosmo tutto, a imagem passageira deste mundo, era uma cortina que ele, às vezes, não suportava, que o separava da união com Cristo. E também ele diz, de facto, alguns aconselham se não devem casar. Eu aconselho, de facto, não. Não vale a pena. Mas, se tiver que ser, porque, reparem, para que casar-se? O Tertuliano dirá num momento exaltado, quando já é montanista, filhos, um estorvo. Quando Jerusalém descer, os filhos são um estorvo. Mas eram os filhos, é o trabalho, é a cultura. Para que aprender as letras, sim, quando for preciso anunciar a redenção, sim. Aprender as letras dos pagãos. Depois já não é filosofia, mas basta uma escola do céu. Portanto, tudo o que é realidade terrestre, que tem o seu horizonte no fenómeno da morte, é desvalorizado. Se deixar de haver tensão entre as duas coisas, se deixar de haver tensão, o milenarismo torna-se uma paralisia. Ou então, e no segundo milénio estas são as formas, não, nem só no segundo milénio, olha, reparem, a história eclesiástica de Eusébio tem um caso de um bispo da Síria que juntou multidões porque teve lá uma revelação de uma profetisa, não é? São profetisas, é curioso, já uns montanistas também, e Anne Miller também, na América, que achou uma Jerusalém no deserto e foram grandes multidões. E diz o Eusébio, ainda bem que o governador da Síria, nessa altura, tinha uma concubina que era cristã e foi ela que lhes valeu, porque ia ser um massacre. O governador agiu com cuidado, ocultou a coisa para Roma, porque aquela gente ia pelo deserto e depois, entretanto, como a Jerusalém teimava em não descer, eles tinham que comer. E claro, o bispo deixou de controlar o pessoal. Começaram as rapinas, as desordens e os problemas jurídicos. Isto não foi só no primeiro milénio. Quando em 1844, aquele William Miller, de que nascem as, enfim, todos os correntes adventistas e as testemunhas de Jeová, fixou a data, houve problemas jurídicos do Arco da Velha, porque toda a gente começou a vender ao desbarato e depois, como o mundo não acabou, o sistema entrou em colapso. Ora bem, isto são os filões marginais da utopia cristã.